Canal 2. Adolfo Dias é meu nome, Adolfo Dias é meu nome. Sou natural de Amarante, porque sou um bom rapaz, também me chamam Diamante. Adolfo ou Diamante, Adolfo ou Diamante, é a minha apresentação. Consegui um velho sonho, que era a carta de condução. Eu fui procurar emprego, eu fui procurar emprego. Arranjei um de chofer, a minha vida é passear, o patrão e a mulher. Porque sou de confiança, porque sou de confiança, e segredos eu sei guardar. Levo o patrão à amante, onde às vezes vai jantar. Faço parte da família, faço parte da família. São palavras do patrão. Quer a mulher, quer a amante, tem por minha estimação. O Adolfo Diamante, o Adolfo Diamante, e a mulher do patrão. Adolfo Dias é meu nome e também na profissão. Adolfo Dias é meu nome e também na profissão. Adolfo Dias é meu nome e também na profissão. Adolfo Dias é meu nome e também na profissão. Adolfo Dias é meu nome e também na profissão. As marcas do anel e o seu dedo me mostrava. Só vi o seu olhar de mel, sem segredos, como água. O que diziam não ouvi, pois pensava ser maldade. E só quando vi com os meus olhos a verdade. Afinal havia outra e eu sem nada saber sorria. E por ele andava louca para ser sua mulher um dia. Afinal olhos vistos, percebi

Muito obrigada. Tudo isto é fado. Canal 2 da Antena 2. Canta a noite inteira numa viela ao luar, à espera que alguém queira a sua voz escutar. Deitam-se as capas ao chão e faz-se ouvir o refrão. Deitam-se as capas ao chão e faz-se ouvir o refrão. Vem cá, donzela, ouvir a tuna deste instituto, onde és a luna, juntos estamos para te cantar canções que um dia com imensa alegria vais por certo recordar. Cada tuno põe seu coração no trinar de um bandolim. Aviva-se uma paixão que parece não ter fim. dá-se a voz à emoção e faz-se ouvir o refrão. Dá-se a voz à emoção e faz-se ouvir o refrão. Vem cá, donzela, ouvir a tuna, seis distinto tu. Cidadão ébrio, copo contra o sistema, copo contra

Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Se souberes adormecer com o dia no olhar, o teu sonho viverás junto. E ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar entrar no jogo a para procurar um lugar juro, um lugar ao sol, sempre teu. Sei que é um sonho e não pertence a mais ninguém. O teu sonhar é só viver e viver imaginar. Ah, vais conquistar um lugar. Um amigo de verdade, tão fiel como uma amizade que podemos cultivar. Sabes que uma árvore é um pouco de beleza que protege a natureza e purifica o nosso ar. Dá-nos a madeira e tanta coisa que fascina, a cortiça ou a resina, mais a fruta do pomar. Oh, vamos fazer uma floresta bem, plantar amigos, uma festa tão rica e modesta. Vamos semear uma árvore, um amigo, Deus vai trepar. Fiel como a amizade que podemos cultivar. Uma árvore, um amigo, vemos bem tratar. Amigo de verdade, tão fiel como a amizade que podemos cultivar. Sabes que uma árvore é um bem de toda a gente. Não lhe estragues o ambiente, não lhe sujes o lugar. Vamos, vamos, vamos defender a nossa vida. E uma árvore esquecida pode às vezes ajudar. Sim, vamos fazer uma floresta bem, plantar amigos, uma festa tão rica e modesta. Vamos semear uma árvore, um amigo. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. Amigo, vemos bem tratar.